8, desce a 2 mil pés, ajuste 102, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, 1092, autorizado ILS, 488 da tripla. 98 a bordo, 3 horas e 28, auxiliar na Guarulhos. 95729, e ainda no ponto de espera 1826, ligando em 12, ponto de espera 86, obrigado, até Bernardo. Aqui é o Papatango, vamos ver o Papatango, na rotatória, visual com campo. Afirmativa, pro a rotatória e... Consegue na final 107, informa um tráfego da Polícia Militar, um helicóptero, prosseguindo direto para o pátio do Guraé, o Romeu Papatango. Prossegue na final 107, em atenção ao helicóptero que prossegue a 506. Me chame 3 milhas fora. Romeu Papatango, seguindo para a final da 107, agora afirmativo, o mesmo encontra-se a 506, o Romeu Papatango. Guaraguarde. Proximidade de buraquinho, vai efetuar um sobrevoo nas proximidades autorizadas, 2360 pela direita. Leão Papa Mike, torre 1-1-8-6. Eu tô do lado de buraquinho, tô próximo de Interlagos e desejo efetuar 2360 pela direita. Autorizado, Leão Papa Mike. Positivo, reporte Monterra. Descida parou no meu pé, o índio November Alpha. No grau 8 nós, em coordenação com o controle, após a decolagem, o senhor irá manter até 2 mil pés, aguardando a liberação do mesmo, livre decolagem. 5241 da trip, pronto. Pronto, pode. V200 para Montes Claros, autorizado, decolado ao Nazário, primeira curva à direita. Sai da Arbor, após Arbor direto, vitória da conquista, após vitória, segue conforme o plano. Controle 1935, transponda 5590. 5241, autorizado no nível 200 para Montes Claros, decola da 10, curva direita, compra o perfil da Arbor. E após Arbor direto, vitória da conquista, após prossegue de acordo com o plano. 1935 é o controle, 5590 é o transponder. Correto, tripulação para pushback acionar. Chamaremos, obrigado. Controle Salvador, Guarau no zero. Prossiga, Guarau. Guarau no zero, contato radar na decolagem. Subo no jogo 260, sai da Arbor Elefa. Subindo na reta, até 2000, autorizado 260, Arbor Elefa, Guarau. Observa o helicóptero à sua esquerda, não interferirá. Chame agora o controle 119, decimal 35. 186, muito obrigado, boa tarde. Salvador, 35488, estabilizado no LS. Sim, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Estou escuro para a pista livre, 5488. Mantenha nos corredores em reporta para IP. O Romeu Papatango, o senhor solou os 33 a prosseguir para que pátio? Autorizado, backtrack, reporte pista livre, Romeu Papatango. Sente, Samitorre, no noite, decimal meia, Lima Papamãe. Positivo, Negativo, a intenção minha é Elicia, é Cia Norte. Se autorizar, eu saio com proa da rotatória. Lima, Papa Mike, vai na proa de rotatória. Positivo, proa de rotatória, Papa Mike. Ok, aguarde. Chico 19, prossiga. Para a conquista 200, decola da 10, curva direita, sai da Arbora, preservar direto vitória da conquista. Controle 1935, acione 5520. 00 para a conquista, sai da Arbora, preservar direto conquista, 203 pontos, 2929. Chico 209, correto, para puxa, Fran. 488 da tripla. Salvador, boa tarde, gol, 7. Quero dar a notificação. 360, pronto para copiar. 36, autorizado, uniforme do Luiz 16, aerovia. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída da El, lida atrás da Bridge. Controle 199, decimal 35. Responda 5-5-9. Não conseguimos encontrar no sistema. Guarda de coordenação com a sala IS, eu tô ali matando. Jefferson 1-6, decola da pista 1-0 com curva à direita. Saída da El, lida e após 6. Controle 1-9-3-5, transponda 5-5-1, ou 7-5. Correto no 7-5-5, chame para a pushback, Fran. Reportará. Agora 3-2-1-7, minutinho só para copiar. Cópia 360 com fim, uniforme azul 16, da corrida posição 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leida Foz, Leida Bridge, controle 1935, transponda 5470. Só um minuto para o cotejamento, 3217. Trip 5488, via quilo para parte 3. Quilo parte 3, 5488. 3217, cotejo. Talimatango, já coordenado com a IES, quando foi para 1920, me confirme a localidade, seria na radial 295 de Salvador, mas porém me confirme a localidade, nós vamos ter que confeccionar o seu plano manualmente. Posição 11, pronto para baixar de planeamento. Autorizado com o SAC 1077. Autorizado com a Marágua 1077. Tem 3560, desço para nível de voo 050, chegada mar, autorizado direto de TAP. 050, direto de TAP. 350. Juliette, Alfa Juliette, está na vertical de Paris. Alfa Victor Juliette, faça um 360 à sua esquerda, devido a um tráfego na aproximação visual. Ok, Hotel Lima Tango. Informo o plano recebido agora. Acione 01431 transponder. Me chame fora do solo, Hotel Lima Tango. Ah, agora eu vim te puxar muita reta agora, tá bom? Pedaça livre, Lima, Lima Papa Mike. Livre. Salvador, Papa Mundo, Índia Novembro Alfa, tem visual, claro. Índia Novembro Alfa, Sami Torre, no 8 décima meia. No 8 meia, graças. Salvador, Papa Mundo, Índia Novembro Alfa, tem visual com campo. Afirmativo, prossegue na proa da rotatória em 19 Alfa, aguardando por lá e aguardando também a final da 17 em 19 Alfa. Informo que nós temos também um helicóptero a 500 pés nas proximidades da rotatória. Última proa da rotatória, aguardo em 19 Alfa. O Hotel Lima Tango é a torre? Ok, informo ventos de 110 graus com 7 nós. Confirmando, me chame fora do solo. E para informação, nós já temos duas aeronaves aguardando para prosseguir na final da 17, ok? Então, na medida do possível, agilize aí a decolagem ou nos coordenem para que nós venhamos a dar prosseguimento com o tráfego da 17. É, confirmado, então a gente vai ficar aguardando para fazer o táxi. Afirma. E negativo, nós temos aproximações por lá também visual. O Hotel Lima Tango prossegue então para o cruzamento da final da 10 em direção ao litoral sul. Sentido litoral sul, Lima Tango. Poderia sair no sentido noroeste aqui, sem interferência, sudoeste. Ok, mantém então o sobrevoo sobre a RMAR que eu vou coordenar com o controle. A 500 pés, confirmando. 500 pés no setor da RMAR, Lima Tango. No 399, mantenha a posição, aguardando. Boa, só o 7-3-2-1-7-5, ampla os que vão encher o ataque correto agora, pode ser autorizado. Salvador, passarinho do 2231, está com 5-0 no POD, 3 horas e 30, até na Brasília, para o táxi. Gente, Ilha Liberal, tem um helicóptero à frente, mantendo 500 pés, é o esquilo, se não me engano, de cor preta. Mantenha ele excelente no meu pé, reporte visual com o helicóptero, reporte visual com o helicóptero à sua frente. Reportará o Ilha Liberal. Autorizada final, inicialmente mantendo o número 3, Ilha Liberal, ok? Noroeste, aqui em pés. Alô? Puta merda. 205, graças. Posso chamar o controle? Inicialmente mantenha 510 e mantenha sua frequência, o Hotel Lima Tango. 510, eu tenho frequência. Em Salvador, eu passaria do 2231. 2231 no passarelo. Acho que está tendo algum problema com a frequência do solo, a gente está próximo do táxi. Gente, táxi autorizado, passarelo 2231. E reporte o ponto de espera a causa do 37 da Gol no ponto de espera da 10. Está parado. Qual seria os dados, autonomia alternativa que eu vi? 3 horas e 30, alternativa Brasil. Gente, copiado, pode esperar, pode matar. Índio November Alpha, descida critério para aproximação, sinal autorizado. Checado de fármaco, vento de 120,8. Ciente, Índio November Alpha. Está iniciando o táxi, 1077. É Vitor Juliette. E o Bonde da Gol está liberando reta agora, agora está autorizado. Vai que Bono 399 na escuta. Tá pronto? Autorizado, ingresso e decolagem, título 0, 120,8. Autorizado, ingresso e decolagem, fim de novembro, alfa avistado, checado de fábrica, vento 120,8, livre pouso. Cliente, o Índia November Alpha, livre pouso na 197. O Lima Tango está na sua frequência ainda. Ok, 1935 está presente, mantendo a presente como solicitada, até a volta, tá, Lima Tango? Até a volta, 1935. Sim, o Alfa Victor Juliette está desviado em aeródromo e a 30 segundos da rotatória. Sim, está presente, autorizado, iniciar a curva direita, final no 7 aprovado, repórter estabilizado, checado de fábrica, Índia, novembro, correção, Alfa Juliette. O Alfa Victor Juliette é autorizado a final da 17 com trem baixado e travado de fábrica. Jack? 83560, irá de vilagem, 5000. 83560, desce para 2000, país, Senegal, no 0, no 2, autorizado final, ele é seu passo estabilizado. Descido para 2000, S, reportando a estabilizado ILS X-Ray 10356. Olhar e manter 2231 no passo, Sareto. 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. Rotatória, Sami Torre, no 8, decimal 6, Bravo Kilo Whisky. November Alpha, agilize a liberação da pista, não está autorizado o backtrack, nós temos uma aeronave que está prosseguindo para a final, só ele vai liberar na Quebec, ok? Agilizando a liberação. Isso, que vai para a rotatória, aguardando interceptar a final da 17, informo que é o número 2 na aproximação. Ok, decola da 17, direita, acesso, microfone 0117. Corrigindo, 0117, microfone, controle 1935. 1935, gol na 399. Foxtrot Sierra, prossiga. O Alfa Victor Juliette, informa o vento 1-0 graus com 7 nós. Tem livre pouso, pistão no 7. Vento de 1-0 graus com 7 nós, livre pouso, Alfa Victor Juliette. Mike Foxtrot Sierra, assume 1219 para copiar. Tome 1219 para copiar o Mike Foxtrot Sierra. Ok, chame novamente o solo 1219, por gentileza. Luiz, faça 360 curto pela direita e me reporte reinterceptando a final. 127. Controle para 1935. 7 nós, livre decolagem, pista 1-0. 1-0-7-7, ponto, espera pronto, 1-0. Copiado, 1-0-7-7, ali mantém 1-0. Viva, linha e mantém, pista 1-0, 1-0-7-7. Agora sim, chame torre 18-6 para ataque de decolagem. Microfone para tirar, vamos lá. Vamos Motor Tan 3217, para o táxi. Estamos com 158 a bordo, 3 horas e 30, alternando Guarulhos. 3217, táxi minha Índia, na ponta de espera 186, QNH 1012, com o 10112, Índia, no ponto de espera 1026, obrigado. Boa tarde, 3217. Solo, boa tarde, Tan 3. Não participo, autorização para o Guardião. Nível proposto é o 3800. Tá 3145, Galeão, 380 autorizado, de uniforme, Google 10. Na cola da pista 190, primeira curva direita. Saiu da Rafael, Leda, pós-Leda, Bridge. Controle 199, decimal 35. Transponda 531. Galeão, Tá 3560, complexo final, Sami Torre, 198, decimal 6. 186, 3560. Controle Salvador, Passaredo 2231, perfil da Momo. Passaredo 2231, contato radar, nível de voo 340, saída da Momo. Para a cidade da Sanar. Salvador, voo 1925, autorização Brasília. 1925, 360, Brasília, autorizado via uniforme Zulu 17. Da cola da pistão na zero, primeira curva à direita. Vai dar bora, após agora leva. Controle 1992-3. Transponda 5513. Ok, autorizado Brasília 360, pela Alpes Zulu 17. Decola da décima, vai ter direita, sai da Arbora. Depois é leva. 7935-5513. Transponda o voo 1925. 925, correto, para feedback, Sanar. Chamarei. 1-0. Gente, livre decolagem, pista 1-0, vamos 0, 7, 7. Para a descida. Torre Salvador, muito boa tarde, até 3-2-1-7, próximo ponto de espera na 5. Então 3-2-1-7, mantém o ponto de espera. Mantém. Bravo Close, temos a aproximação do Airbus na final da 1-0. O senhor irá seguir como o número 2, ok? Então, para evitar pouso simultâneo, o Bravo Close, que mantenha o setor aguardando. ...560, vento 1-1-0 graus, 8 nós, livre pouso 1-0. Livre pouso 1-0, TAM 3560. Serra, está autorizado o táxi até o ponto de espera, me chame para ingresso. No 077, decolou 51, sumiu o controle em 1935. Boa tarde, vou no 077, passando 1600 para o 360. Vou no 077, boa tarde, contato radar, nível de voo 360, saída da El. Da El para o 360, vou no 077. Índia November Alfa, aguarde o pouso do Bravo Luiz, que após o mesmo você irá segui-lo até o passo 4. Bravo Luiz, que prossegue na final da 1-7, já avistado, informa o vento, 1-1-0 graus, 8 nós, livre pouso, pista 1-7. Após o pouso do Airbus da companhia, a linha... Ui! A Lima tem pista 1-0. Afirmativo, após o Airbus, a Lima tem 3-2-1-7. Controle voo, Gono 395, boa tarde. Gono 395, boa tarde, desço para o nível de voo 050 na chegada Mari, autorizado direto e TAP. Controle Salvador, autorizado parceiro 2231, voa direto ao PUR. Confirme. 2231, solicitando voa direto ao PUR. Índia, Lima, Papai e Fama Romeu. Aguarde, parceiro 2231. primeira curva à direita, sai da Arbor, após a Arbor é Lepa. Controle 199 decimal 35. Corresponda 5461. Curva à direita 1219 35. Após esta posição, segue para Lepa para interceptar o uniforme do Luna 7. Lepa, Eco Lima, Eco Fox Alpha. Sete nós, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem, 10, 32, 97. 125, 1, alterna 1, 3, 3, 2, 5, gol na 399, boa tarde. Boa tarde. Confirma o CB? CB, para mim, passe 1, passe 3, pushback, acionamento. Tem livre acionamento, ajuste de 12, chame torre para o táxi de decolagem, capaz do papel. Alô, tá 3, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, para puxa acionamento. Trip do pátio 3 autorizado, puxa acionamento, chame táxi. 2, 4, 1, tá 3, 5, 6, 0, ingresso de Gilete, porta 11. Gilete, porta 11, 3, 5, 6, 0, obrigado. Luna 755, após a Arbor da Tan, passar a retaguarda, está autorizado o pushback acionado. Gente, após a Arbor da Tan, autorizado o posicionamento, voo Luna 755. Primeira Alfa, vai seguir o Bravo Cloís até o Passo 4, me chamando também, pista livre. Copiado, Mike Fox, Sol de Serra, temos duas aeronaves prosseguindo na pista, o senhor irá seguir as mesmas, me chamando alinhado e pronto na 1-7. Na 3-2, 1-7, decolou 5-6, com controle agora 1-9-3-5. 1-9-3-5. Salvador, TAN 3217, decolou na sua escuta. TAN 3217, contato radar, nível de voo 360, saída da EL. Sente 360, autoriza da EL na proa. Autorizado, TAN 3217. Direto da EL, TAN 3217. Zulu, Juliette, Serra. Gente, uma boa tarde, o Bravo Cloís. Zulu, Juliette, Serra, Sony 0235. Boa tarde, Indy November Alpha. Controle? Eu passo a mais. Controlou o grupo Zulu do FIA. Sequestra Costa Azul. Autoriza direto o Papa Mike? Autorizado direto, Kent Space, Lima Papa Mike. Reporte visual com local de pouso. Pouso, acho que direto o Papa Mike fazer 500. Meta Oscar, desça para 1500 pés, ingresso no corredor bom, autorizado direto rotatória, Romeu Oscar, Romeu até Oscar. O táxi, o 5241 da trip, 49 a bordo, 420 com fins. 231, Michelin Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 125, 45, 265.